O nascido, no dia 19, carrega um espírito forte, destemido e visionário. Sua força de caráter e coragem fazem com que esteja sempre à frente, buscando novos caminhos e quebrando barreiras. É um líder nato, que não se conforma em seguir padrões ou regras impostas. A energia desse número é intensa. Ele representa tanto o líder carismático e inspirador, quanto o dominador implacável e egocêntrico. Quem nasce sob essa vibração pode alcançar o sucesso absoluto ou enfrentar desafios constantes até aprender a controlar sua própria força. Aprecia mudanças e se adapta facilmente a novas situações. Sua versatilidade o torna uma pessoa inovadora e original, com uma mente criativa e cheia de ideias. Mas seu maior desafio é aprender a finalizar o que começa, pois muitas vezes perde o interesse antes de concluir seus projetos. O dia 19 carrega as vibrações do número 1 e 9, o início e o fim. Isso faz com que o nascido nesse dia esteja sempre transitando entre liderar e servir, entre construir e destruir, entre criar e se reinventar. Seu destino é grandioso, mas exige equilíbrio. Tem grande facilidade para conquistar sucesso e prosperidade, mas precisa tomar cuidado para não se deixar levar pela arrogância e pela teimosia. Quando aprende a ouvir os outros e considerar diferentes pontos de vista, sua evolução se torna imbatível. No amor, é apaixonado, intenso e dedicado. No entanto, pode se tornar possessivo e controlador, acreditando que sabe o que é melhor para o outro. Seu aprendizado é desenvolver o respeito pela individualidade do parceiro. Seu senso de justiça é forte, e isso o torna compassivo com os que sofrem, mas implacável com aqueles que considera desonestos ou hipócritas. Detesta a falsidade e manipulação, e sempre busca a verdade em tudo o que faz. No campo profissional, se destaca em áreas onde possa liderar, inovar e transformar. Pode ser bem-sucedido como empresário, político, cientista, artista ou qualquer profissão que exija criatividade e coragem para arriscar. Por ser uma pessoa que busca sempre o máximo, pode sofrer com estresse, problemas cardíacos e pressão alta. Precisa aprender a relaxar e encontrar momentos de paz para equilibrar sua energia. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 19, o segredo do sucesso está em aprender a liderar sem dominar e a persistir sem teimosia. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Aprenda a confiar nos outros. Você tem um espírito independente, mas grandes conquistas exigem colaboração. 2. Finalize o que começa. Suas ideias são brilhantes, mas precisam ser concretizadas para gerar resultados reais. 3. Equilibre poder e humildade. Você nasceu para liderar, mas um verdadeiro líder sabe ouvir e aprender com os outros. Agora, a questão é: você está pronto para assumir o controle do seu destino e transformar sua força em um legado eterno?